e até necessária por parte dos espíritos, porque senão elas poderiam passar a serem utilizadas por médiuns inconsequentes e também por criaturas que não tinham assim uma responsabilidade como Allan Kardec. Além do que, Kardec também trocou o nome delas. Esses nomes não são verdadeiros, para que elas não viessem também a sofrer consequências em virtude do trabalho de tão tamanha importância que elas desenvolveram para todos nós. Então, as quatro mocinhas, nesta reunião na casa de Kardec, neste breve resumo que vamos fazer para vocês, a obra é essa daqui, ó, O Livro dos Espíritos e Sua Tradição Histórica e Lendária. As quatro, então, se reuniram numa salinha ao lado. E aqui, Canuto de Abreu vem desenvolver o bate-papo entre as quatro mocinhas, que é muito interessante. Elas eram risonhas, felizes, mas, segundo as informações que temos, de uma responsabilidade, uma conduta moral ilibada. Criaturas de grande conceito e de grande responsabilidade, como já dissemos. Caroline e Ruth eram irmãs. Aliás, Caroline e Júlia eram irmãs. A irmã-se do Fox chegara no grupo neste dia do lançamento do Livro dos Espíritos. Portanto, ela era uma criatura curiosa e fazia as perguntas todas. Como havia ocorrido o trabalho todo por parte das outras três médiuns? E ela, tipo perguntadeira, perguntava muito. E elas iam respondendo. E a gente observa que as perguntas eram interessantes. Mas a irmã-se do Fox já havia recebido uma obra mediúnica, histórica, escrita pelo espírito de Joana d'Arc por intermédio da sua mediunidade. Então já era uma médium também de uma qualificação bastante elevada. Tanto é que Kardec a utilizou na segunda parte do Livro dos Espíritos, porque na primeira parte, nesse lançamento, foram só 500 perguntas e 500 respostas. Depois é que foi feita a segunda parte, com mais 519 perguntas e respostas. Então, as quatro mocinhas trabalharam interessantemente, com grande responsabilidade a serviço de Kardec. Vamos acompanhar aqui resumidamente, para que nós possamos, então, fazer esse resumo rápido, né? Vamos adiante. Uma noite, segundo elas já tinham as atividades mediúnicas na casa do pai e da mãe, a Caroline e a Júlia, duas irmãs. Uma noite chega, então, o professor Kardec, na verdade, na época ele chamava professor Rivail, mas nós vamos aqui, para não ficar confundindo, já trabalhar com Kardec. Com a madame Amélie Gabrielle de Boudet, sua esposa, né? E o espírito guia que atuava ali na casa dos pais da Caroline e da Julie, chamava-se Zéfiro. Então os recebeu amistosamente, saudando o professor com estas palavras: salve, caro pontífice, três vezes. E o Kardec disse: salve, salve. Foi o primeiro dia que Kardec chegou em uma atividade mediúnica a convite de um amigo. Aqui nós estamos realizando resumidamente, entendeu? E o professor, segundo elas, entrou daí por diante a frequentar-nos com assiduidade as reuniões. Vinha às quartas-feiras e sábados. Era assíduo Kardec. Durante as sessões conversava pouco. Observava tudo. Então nós vamos percebendo que Kardec era um observador, como todo pesquisador é um observador. Todo pesquisador é um observador. Por isso que eles são pesquisadores. Porque quem não tem aquela capacidade maior de observância, naturalmente, que tem grande dificuldade no campo da pesquisa. O observador sempre tem mais facilidade, né? Tomava nota das respostas dadas pelos espíritos. Ele ia anotando, quieto lá no público, né? Quem quer que fosse, quando continham ao seu ver um ensinamento de utilidade geral. Aí é que está a questão interessante. Aquilo que aquelas comunicações que não tinham um ensinamento de utilidade geral, Kardec descartava. E nós vamos observando aí a evolução desse espírito, a grandeza desta entidade encarnada entre nós, chegando a atividades mediúnicas, com quase base nenhuma, a não ser a sua inteligência, a sua capacidade de pesquisa e de observância, mas tomando já nota só daquilo que lhe interessava. O que ele achava que era fútil, pueril, ele descartava. A observação vem de encontro a cada um de nós. Com relação a médiuns e informações mediúnicas. Nós também devemos botar muita observação em tudo que os espíritos possam dizer, principalmente nas obras mediúnicas que estão saindo por aí, né? Com colocações aí que realmente não dá para a gente comprar, né? Ou vender a ideia. Ele pessoalmente não gostava de fazer perguntas, Kardec. Limitava a saudar o guia, o Zéfiro, e a leitura de suas respostas. Certa vez, porém, quebrando o hábito, indagou-lhe ao espírito Zéfiro se era possível evocar o espírito de Sócrates, o grande filósofo grego. Disse Carolina, todos esperávamos um dito xistoso de Zéfiro, que zombava delicadamente dos evocadores de espíritos célebres. Ele não gostava que evocasse espírito, o Zéfiro. Mas o Zéfiro era um espírito muito brincalhão, né? E o Kardec era um homem sério. Então Kardec, logo logo nós vamos observar que ele resolveu botar ordem na casa. Como se esses não tivessem ocupações na vida espiritual. Então convocações de espíritos, não. Ou passado para outra existência com outro nome, intervém Ruth, né? Caminhando. Mas Zéfiro, continuou Caroline, para espanto nosso, respondeu, sim. Sócrates já tem assistido a alguns de nossos colóquios, algumas de nossas reuniões, pois você o consulta a miúde mentalmente. O espírito disse para Kardec, mentalmente, em pensamento, você já consulta o filósofo grego Sócrates. Declarou-nos ter, de fato, Kardec, pensado muitas vezes no filósofo grego Sócrates, esperançado de obter dele a verdadeira filosofia dos espíritos adiantados. Olha que quando a criatura é inteligente, a pergunta que ele tinha na mente também era de nível de espírito elevadíssimo. Esperançado de obter de Sócrates a verdadeira filosofia dos espíritos adiantados. E perguntou Zéfiro se tal aspiração podia ser alimentada. Perguntou a Zéfiro se tal aspiração poderia ser alimentada de esperança. Será que o Sócrates pode me responder essa pergunta? Caroline, a médium, a mocinha, estava com a mão na tupia. E por força do hábito, distinguia os fluidos do guia, do Zéfiro. Percebeu ela que outra entidade de fluidos muito bondosos empolgara com Corbelha e o Rock escreveu. Você sabe o que é Rock? É que eles usavam uma mesa assim, naquela época, e tinha, deixa eu mostrar aqui para vocês, aqui ó. Esse daqui ó, é a Corbelha. Eles amarravam um lápis aqui na ponta, e elas colocavam a mão assim, as médiums, as mocinhas, as duas, na mesa assim, as quatro mãos, e magnetizavam a Corbelha, e essa cestinha aqui, sem as flores, com um lápis de pedra, o Rock é um lápis de pedra, escrevia na mesa. Foi assim que foi escrito o Livro dos Espíritos. Aí vem a resposta do filósofo Sócrates. Duas inteligências raras, uma perguntando e a outra respondendo. O que que sai? Só coisa boa, não é, gente? A verdadeira filosofia dos espíritos adiantados só poderá ser revelada àquele que for digno de receber a verdade. A verdadeira filosofia dos espíritos adiantados só poderá ser revelada àquele que for digno de receber a verdade. Já dá para entender que o Kardec, embora iniciando as suas atividades, teria condições de receber essa verdade, porque ele era digno para isso. Pronto, preparado. Portanto, nós vamos entendendo que determinadas verdades não chegam até nós. Ou, aliás, por que que determinadas verdades não podem chegar até nós? Porque nós não temos o mesmo preparo que tem um Kardec. Tinha e tem. As verdades só vão chegando até nós de acordo com o nosso processo e o nosso nível de evolução. Conforme nós vamos crescendo, evoluindo em espírito, em conhecimento, em entendimento e outros fatores, as verdades vão vindo naturalmente a cada um de nós. É uma lei natural. Então a resposta de Sócrates é uma coisa extraordinária. E disse o Sócrates: fica Zéfiro, o guia das meninas, incumbido de dizer-me oportunamente a Sócrates, qual dentre vós é o mais apto para que essa verdade possa ser revelada. E seria a doutrina espírita. E seria o trabalho desenvolvido pelo Espírito da Verdade. Já então, disse a médium, ao ver de todos nós, o mais competente era o professor Rivail, que é o Kardec. Os espíritos do Senhor, que são as virtudes do céu, dos céus, qual imenso exército que se movimenta ao receber as ordens do seu comando, espalham-se por toda a superfície da terra e, semelhante às estrelas cadentes, vem iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Eu vos digo em verdade que são chegados os tempos em que todas as coisas hão de ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. Este, o Espírito da Verdade, foi o grande guia de Allan Kardec. Esta mensagem está no prefácio de O Evangelho Segundo o Espiritismo. E o que é o Espírito da Verdade? Kardec perguntou: você pode dizer para mim quem você foi na Terra? Ele disse assim: para você, sou apenas a verdade. Emmanuel, no prefácio do capítulo 4 do livro Paulo e Estevão, referindo-se ao Espírito Santo, diz assim: Espírito Santo significa pleide de espíritos que trabalham a serviço do Cristo em benefício da humanidade da Terra. E nós vamos encontrar no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo a informação de que Espírito Santo é uma pleide de espíritos e Espírito da Verdade é a mesma coisa. Então, Espírito da Verdade é uma pleide de espíritos que trabalham a serviço do Senhor. Qualquer espírito que fosse ali e trouxesse uma mensagem pelas quatro mocinhas, se fosse ele, por exemplo, São João Batista, João Evangelista, Simão Pedro, seja, fosse quem fosse, qualquer um deles, por serem espíritos de qual? De nível, sintonizados com a mensagem do Cristo, fosse qualquer assunto que fosse trazido a respeito da mensagem, o conteúdo seria mais ou menos o mesmo. Isso significa Espírito da Verdade. Espírito da Verdade é o conteúdo que qualquer espírito da equipe do Cristo possa trazer até nós. A médium Ruth Celine Jaffé ficou igualmente sabedora de que a obra toda, no fundo e na forma, fora revista e corrigida pelos próprios espíritos que a inspiraram. A revista que Kardec criou e a corrigenda aduziu Júlio foram, em grande parte, realizados através da mediunidade da Ruth Celine Jaffé, em casa do Sr. Jaffé, que era o pai dela. Né? Afinal de contas, quem escreveu o livro dos Espíritos? Foi o Sr. Kardec ou foram os Espíritos? Diz a Ruth: melhor seria dizer que a obra é a resultante do mútuo entendimento intelectual entre os espíritos e o professor. Kardec com recíproca aprovação, homologação. Vejamos. De virgem em parte, diz Ruth, a autoria do livro é do Sr. Rivail. A colaboração dos espíritos não detira a qualidade de autor. Tanto mais quanto o professor, na realidade, só introduziu na obra os ensinos que julgou bons e a seu turno aprovou. Por isso falei em resultante de mútuo entendimento. Neste ponto, Ruth está com a razão, concorda Caroline. Era a conversa que eu narrei para vocês no dia da festa de lançamento do Livro dos Espíritos na casa de Kardec, das mocinhas. De fato, o Sr. Rivail recusou muitas lições que os Espíritos trouxeram, recusou. Aí pergunta a irmã: recusou muitas lições? Repetiu a irmã, se admirada. Sim, afirmou Carolina. Ele discutia, isso é que é interessante para nós espíritas. Ó. Kardec discutia com os Espíritos como se fossem homens. Enquanto que nós vamos nas sessões mediúnicas e que os Espíritos falam, às vezes, ou geralmente, coisas que nós não devemos nem dar atenção e nós levamos a sério acreditando ser verdade. Mas Kardec discutia baseado em conhecimento e em razão. Não raro, como se fossem discípulos. Falava com tanta autoridade, tanto conhecimento, que parece que os espíritos eram seus discípulos. E muitas vezes foram mesmo. É de espantar, exclama a irmã. Argumentava com eles, continua Caroline. Analisava-lhes os ensinos. Isso é que é importante. Nós precisamos analisar os ensinos. Portava-se, na verdade, não como aprendiz, mas como examinador severo. não aceitava que não tivesse conforme a razão. E a razão dele, muitas vezes, mais esclarecida do que a dos espíritos, opinou Júlio. A razão de Kardec, muitas vezes mais esclarecida do que a razão dos espíritos, que eram espíritos geralmente de condição elevada. Imaginemos aí a grandeza desse espírito chamado Allan Kardec. Vamos aqui para encerrar, que já está. Eu disse para vocês que era um breve resumo. Opa, não mais mudei aqui. Kardec falava com humildade, polidamente, sem arrogância, discutindo, tentando convencer ou ficar convencido. Quando, após uma discussão magistral, julgava lógica a contenda dos espíritos, dizia-lhes: rendo as armas, aceito. Quando a resposta lhe parecia obscura e a tréplica a sustentava sem maior esclarecimento, falava: vou meditar sobre este ponto. Ou quando lhe parecia inaceitável, seja em virtude de contradição, seja por demasiada opinativa, aconselhava: vamos ponderar algum tempo a respeito desta mensagem ou desse assunto que vocês estão trazendo. Ouvirei outros espíritos, debateremos a dificuldade. Se, porém, um ensino por este ou aquele motivo de ordem moral não lhe parecia plausível, afirmava, sem ofender: esta lição parece-me inviável, dizia para os espíritos, não vamos colocá-la. E desta forma aceitava ou recusava, ou removia os ensinamentos. Mas o que vocês estão me dizendo é impressionante, disse a irmã. Nas sugestões mais sérias, continuou Caroline, quando surgiu um impasse entre Kardec e os espíritos, evocava-se o espírito verdade. E este muitas vezes deu razão ao senhor Rivail ou ao senhor Kardec, que é o mesmo. Até o Espírito Verdade muitas vezes deu razão para Allan Kardec. Isso tudo que eu trouxe para vocês nessa noite é para que nós possamos meditar na grandeza desse Espírito que trouxe esta, que codificou esta doutrina maravilhosa para todos nós. Mas precisamos lembrar também de agradecer as quatro mocinhas que foram médiuns extraordinárias. A Ruth Celine Jaffé. Daí, depois disso, mudou-se para a Espanha, casou-se com um espanhol, um vinhateiro espanhol, que depois esteve reencarnado entre nós e desencarnou-se há 6 meses, chamado Arnaldo Rocha, que foi também marido da Meimei. E ela foi uma grande médium brasileira, desencarnada recentemente, um grande médium brasileiro, desencarnado recentemente no Brasil. Então, vamos agradecer. E as outras duas irmãs, aliás, as duas irmãs, a Carolina e a Júlia, mudaram-se para a Ilha da Reunião, casaram-se e foram cuidar de suas vidas. E a irmã Plácido Fox continuou no seu trabalho de mediunidade e não temos assim mais informações sobre ela. Então que meditemos e agradecemos todos esses que nos ajudaram com a doutrina que hoje nós temos nas mãos e que nos ajuda a crescer e evoluir. Nosso abraço sincero a todos, muito obrigado pela paciência e muita paz. Obrigada, Valdir, pela palestra. Fica o convite para o estudo de Kardec, para o estudo do Livro dos Espíritos. Como é importante o conhecimento nas nossas vidas. Então, vamos frequentar os cursos também que a casa oferece. Tem a biblioteca com mais de 2.000 livros aí para serem emprestados. Tem a livraria. Então, vamos estudar, vamos buscar o conhecimento. Kardec realmente é um exemplo para nós, né? Pela sua pesquisa, pela sua seriedade, pela sua dedicação. Então vamos nos inspirar nele, né? E vamos também buscar o estudo, o conhecimento. Muito obrigada, Valdir, pela palestra, pelas reflexões. E agora nós vamos seguir ao passe e depois vocês retornem ao salão para nós juntos fazermos a vibração. Muito obrigada.